Brasil, número 04082. Quer bater? Mantenha nível de voo 90. Mantenha. Azul 4082 tem condições de voar na proa 090, será vetorado para prosseguir na descida? Ok, proa 090, azul 4082, tem condições. Entendi. Vetoração para prosseguir na descida, azul 4082, limite radial 140 do VR de Salvador. Entendo radial 140 de Salvador, azul 4082. 2250. Bom dia, Gol 9250, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette 10, 9250. Pastor Azul 4022, Azul 4022, que é negão no 014. 014. Charlie India Oscar, cópia. Charlie India Oscar, está autorizado Cairo Lorenzo, é, 1000 pés, via corredor Axé, até o farol da Barra, decola da pista 17. Curva à direita, o transponder 0112, frequência do controle 119.8, e a frequência da torre 118.95. Bom dia, Papa Romeo Delta, Charlie Juliette, autorizado acionamento, chame com o Toro Pai. Salvador, ressoa a navegação VTPIP, descendo para 2500 pés, QNH 1014. Ah, poderia voar direto via a Radice 362? Autorizado 362-4082. 362-4082. Galeão. 3895, autorização Guarulhos, bom dia. Bom dia, tá 3895. Tá autorizado Guarulhos, nível 340, via Upezulu 10 até Pubave, Upezulu 16 até Posmo. Após segue conforme o plano apresentado. A decolagem é da pista 28. Vai manter a proa de decolagem até 2500 pés para evitar o corredor visual. Após curva à esquerda, no perfil da saída Sanvo 1, transição Motiva, o controle 119.8 e o transponder 5466. Autorizado para Guarulhos 340, decola da 28, mantém a proa 2500, depois curva esquerda, Sambu 1, Mótima, 198, saída 5466, transponder TAN 3895. Correio 3895 da TAN, chame para o pushback e acionamento. Boa, Gol no 556, está autorizado o Galeão, via Upezulu 44 até Porto Seguro, após Upenovender 857 até Moço. A decolagem é da pista 28, manterá a proa de decolagem até 2500 pés para evitar o corredor visual. Após curva à esquerda, perfil da saída Sanvo 1, a transição Doclo vai interceptar Upezulu 44. Controle 119.8. E o transponder 5467, aguarde a coordenação para o nível final. Ok, então, Galeão, aguardando a autorização do nível, decola mantendo a rota de saída, que é pela pista 28. Pode decolar de manter em proa até 2500, pode 2500 cruza à esquerda, no perfil da Favo 1, pós-óculo, Upezulu 44, ponto seguro, Upezulu 857, Moussu. O código corrigindo, controle de saída 119.8, confirma o código do transponder? O transponder é 5467 e a saída é Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Sanvo. Sanvo 1, ok, corrigindo, obrigado, senhor. Valeu, transponder 5467, aguarde só um instantinho para o um nível final, chama para o pushback acionamento, gol no 556. Muito obrigado, vai aguardar. Salvador, bom dia, 3745, 110 Charlie, cópia São Paulo. Gol no 790, aguarde cópia para Recife, saída Aron, transição Caju. Aguardando cópia, saída Aron, Caju, gol 790. Salvador, 3745, para cópia São Paulo, 110 Charlie. 3745 é o segundo para cópia. Saída é Sanvo Uno, transição Motiva, é o segundo para cópia, aguarde um momento. Sanvo Uno, Motiva, aguardando, 3745. O 402 está estabilizado direto. 402, chame turno 8, decimal 95. 45, 402. 360, copiado, senhor. Obrigado. Para. Gol no 790, cópia. Sim, para a torre Salvador. 0, autorizado Recife, 370 nível, via Upezulu 17, decola da pista 28, mantém a proa de decolagem até 2.500 pés para evitar o corredor visual. Após curve à direita, no perfil da saída Aron, transição Caju, controle 119.8 e o transponder 5477. Aceitaram o São Caju, mantendo a proa até 2.500, depois curva direita. Iniciando a saída, controle a porta do 94, 7.7 para Caju, vamos lá. Correto, gol no 790, chame para o pushback acionamento. Vou entrar para o pushback acionamento, gol 790. TAN 3745, cópia. Ah, chamou, prossiga. TAN 3745 está autorizado o aeroporto de Congonhas. O nível é o 360, via Upezulu 10 até Pubarri, Upezulu 16 até Posmo, segue conforme o plano apresentado, decola da pista 28, mantém a reta de decolagem até 2.500 pés para evitar o corredor visual. Na sequência, curva à esquerda, o perfil da saída Sanvo 1, transição Motiva. O controle 119.8 e o transponder 5473. Autorizado São Paulo 360, Upezulu 10, Pubarri, Upezulu 16, Posmo e após segue conforme, decolada 28, mantém a pro até 2.500 e após curva esquerda, perfil da Sanvo 1, transição Motiva. Controle 198-5473, o transponder até 3745. Correto, 3745 da TAN, chama para o pushback acionamento. Chama da patroa, para 3745. Olha, eu vou 556 do 4 para o pushback e acionamento. No 556, no portão 4, está autorizado e chame táxi. Chama táxi, eu vou 556. Mantenha a posição, Delta Charlie Juliette. Charlie, Índia Oscar, decolagem autorizada, pista 97, vento 2, 90 graus, 12 horas. Azul 4082, num solo 52, livre à esquerda, 121, décimo 9. Esquerda 29, legal, a Delta, batalhão de frente. Delta Charlie Juliette, autorizado ingresso pista 97, reporte área de pronto. Salvava parte área em Diosco, decolado ao 5-2, curva direita, ingresso corredor, achei mil pés, achei mil controle 1, 1, 9, 1, 1, 8, decimal. 1, fechar visual. 1, 1, 9, decimal 8. Boa. 1, 1, 9, 8, graça, última área em Diosco, é boa. Qual foi a frequência do sol, Tony? 1, 2, 1, decimal 9. Obrigado. Azul 4082, cruze a taxiway Alpha, via Kilo, posição é a 5 Lima, do pátio 3. Ok, cruza Alpha, ingressa Kilo, pátio 5 Lima, Azul 4082, obrigado. Gol no 556, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 1895, boa viagem. Livre táxi de Juliette Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. Bom dia, senhor. Roda 790, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Aqui está o pushback acionamento, pode estar para táxi, vamos ver que não serve. Salvador 3745 para o curso de estacionamento, posição 9. Paulo meu, Delta Charlie Juliette, decolagem autorizada, pista 97, 22 e 90 graus, 29. Obrigado. Chama na porta da cidade, 3745. Salvador, azul 4207. 4207, prossiga. Que gentileza que é a presença de Alfa. A saída prevista para Ilhéus é o que? São Bruno? A saída para Ilhéus é a São Bruno, exatamente. São Bruno, transição coral. Maravilha, obrigado. Bom, meu Delta Charlie Juliette, decolado ao 57, controle 119.8, boa viagem. 19.8, Delta Charlie Juliette. Controle, Papa Romeo Delta Charlie Juliette, decolou da 17, perfil Sambu 1, cruza 1000 pés. Vem para a torre? Torre, bom dia, eu vou 556.0 da 28, pronto. Vou no 556, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali, manter na 28, eu vou 556. Na decolagem, submantenha nível de voo 380 na saída Sambu 1. 380 no perfil Sambu 1, no Delta Charlie Juliette. 55 com a perna marcial, próprio 129. Tenente, voo no 790, está autorizado, tá? Via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, Xane, a torre 1895. Ali só táxi da Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 1895, voo no 790. Salvador, boa tarde, Xane, a 283. A linha de Oscar, na tráfego conhecida, informar, livre frequência para coordenação. Salvador, Delta Charlie Juliette vai manter 20 graus à esquerda da rota para evitar formações. Ciente, Delta Charlie Juliette. Vai reportar regressão na rota, Delta Charlie Juliette. Qual foi o erro, por gentileza? 170. 170, 170, 3745, táxi autorizado via Juliette, Alfa, ponto de espera da 28. Chame a torre, 1895. Juliette Alfa, ponto espera, 1895, 3745. Bruno 556, decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, 109. Dentro do colagem 28, com 556. Obrigado, bom dia. Afirmativo, vou usando a presente, desça para 2.000 pés, ajuste 2.500 pés, ajuste no 0 no 4 para o procedimento ILS X-ray da pista 28. Só um procedimento em uso, Salvador ILS X-ray da pista 28. Salvador, autoriza o Delta Charlie Juliette voar na Prod Leda? O Lima Hotel Charlie voa e o Serra Vitor 363 para o procedimento de LS X-ray. Primeira aeronave chamou o controle. Delta Charlie Juliette está solicitando para o de Leda. Autorizado Leda da presente. Autorizado Leda, Delta Charlie Juliette. Muito boa tarde. Roder Delta Charlie Juliette vai manter 30 graus à direita da rota, da proa de Leda, para evitar formações. Confirme a proa e por quantas milhas vai manter o Delta Charlie Juliette. Controle, boa tarde, gol 556, decola, cruza 1.500. Gol no 556, contato radar, decolagem, suba via Sambu 1 para o nível de voo 360, suba e mantém a restrição de uma centena na saída Sambu 1. Ok, subindo na saída Sambu 1, solicita manter, senhora, na saída, à proa, devido à formação à esquerda na rota. Autorizado, gol no 556. 1-1-0 para o Delta Charlie Juliette, mantenha a proa 240 por 20 milhas. Gente, o Delta Charlie Juliette, após 20 milhas na Saprão, está autorizado a reassumir Leda. Gente, após 20 milhas, vai reassumir Leda, Delta Charlie Juliette. Bruno 556, confirme por quantas milhas vai manter o eixo da decolagem para desvio. Agora com mais 5 ou 6 milhas. 5 ou meia dúzia de milhas, confirme. Afirmo. Gente, o Gol no 556, subindo restrito ao nível de voo 100, após o desvio, está autorizado a voar na proa de Leda. Ok, restrito 100, após desvio, Leda, o Gol 1556. Tá correto, China 6213, chama pushback, acionamento. Mimotel Charlie, livre de desvios, após desvio, reassuma Serra Vita 363. 790.28, pronto. Gol 1790, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar com 728, gol 790. Só 3378 na escuta do controle. Só 3378, acione identificação desta via TPP-1 para o nível de voo 130. Via TPP-1 para 28, Dextron 30, só 3378. Só 3378, informa o tráfego 11 horas, 3 meias, dúzia de milhas, rumo sudoeste, um eco 50 Papá, mantendo restrito 110 e efetuando desvios. Gente, qual que é o rumo dele, por favor? O rumo é o rumo sudoeste. Ok, obrigado. 3378, Decima Parão, 30, restrito. Papa Romeu, Delta Charlie Juliette. Na escuta, Delta Charlie Juliette. É, dá presente, posição 1 após o desvio, tem condições de voar Doclo? Após o desvio, tem condição de voar Doclo e Delta Charlie Juliette. Vai manter essa proa para desvio por mais quantas milhas? Delta Charlie Juliette, confirme por mais quantas milhas vai manter a proa? Vai manter por mais 20 milhas após vai voar a Doclo Delta Charlie Juliette. Gente. Controle, Gol 556. Prossiga, Gol no 556. Tá mantendo a proa 220, cruzando o nível 080 na presente. Precisa manter a proa e após voar a Doclo, porque após Leda tem informações também. Gente, será coordenado com o centro, Gol no 556, livre desvio, sub e mantém uma centena, conforme instruído anteriormente, informa o tráfego, posição 10 horas, 1 no 3 milhas, rumo sudoeste, um eco Charlie, um eco 50, Papá, mantendo o nível 1-1-0. Ok, gente, agora cruza 090, uma centena restrita, aguardando instruções do controle. Mantendo a proa, 220. Gente, Papá Romeu Delta, Charlie Juliette, informa o tráfego, 12 horas, 1-8 milhas. Rumo Oeste 1, Airbus 320, cruzando 190, descendo restrito, nível 130. Controle Salvador, Golo 962, bom dia. Golo 962, acione identificação dessa via TPP-1 para o nível de voo 140. Edital 140, via TPP-1. 90. Rua Tan 3745, ponto pronto 28. Tan 3745, após o voo, autorizado a alinhar e manter pista 28. Após o voo, ele mantém 28, Tan 3745. Na aproximação, está sendo feito sequenciamento para aproximação em Salvador de 15 milhas. Está autorizado a efetuar desvios, informe a proa e por quantas milhas irá manter? É a proa e o PRI. Por quantas milhas? Por 30 milhas, praticamente até a proa. Gente, informa que o PRI está afastado 50 milhas da sua aeronave, está autorizado o desvio, reporte ao término. Inicie redução de velocidade para 230 nós. Gente, reduzindo 230 nós. Bono 556, como tráfego adicional, posição 1h23, rumo oeste, um Boeing 738, cruzando 220, em descida para o nível 140, tráfego da empresa. Ok, ciente. Bono 962, informa o tráfego. Bono 962, informa o tráfego. 10 horas, rumo 20 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 738, mantendo uma centena, tráfego da companhia. Está reduzindo para a separação, Gol 992. Tá 3378, tem condições de voar o fim da presente, mantendo a presente velocidade? Tan 3378, voe ao fim desça para o nível de voo 050, ajuste no 014, tráfego informado anteriormente mantendo nível 110, superado longitudinalmente. Delta Charlie Juliette sub mantém o nível de voo 130. 130, Delta Charlie Juliette. Controle Tan 34, 36 para o nível 240. Delta Charlie Juliette, forma o tráfego adicional, 1h05, rumo oposto, um Boeing 738, descendo restrito a nível de voo 140. Tan 3436, acione identificação, desça via TPP 1 para o nível de voo 150, inicie redução de velocidade para 230 nós. TPP 1, nível 150, 230 nós, Tan 3436. Controle Salvador, boa tarde, o Gol no 790, cruzou 2500, curvando à direita na saída Arão. Gol no 556, após desvio, autorizado por Odidoc, aguarde para a ascensão nível 360. Ok, então, vamos até todo momento, cara. Gol no 790, contato radar, decolagem, suba via Arão para o nível de voo 370. Via Arão 370, Gol no 790. Gol no 556. Obrigado. Tem condições de curvar a direita para o 270 para prosseguir na ascensão? Informo que o tráfego à sua frente menor performance cruzando o nível 120 em subida. Já cruzando a direita, 270. Gente, aguarde para prosseguir na subida para o 270. Informo que seu limite é manter essa proa até cruzar o nível de voo 140. Ok, então. Está mantendo uma centena restrita para o 270. Você levou o 40? O Delta Charlie Juliette tem condições de voar do óculos? Está um pouco complicado, Sasa seria melhor para o Delta Charlie Juliette. Delta Charlie Juliette inicialmente mantém a proa do desvio, aguarde para voar Sasa e suba agora para o nível 380. Mateo, bom dia. Bom dia, Gol 9250. Está autorizado Maceió 350, é o nível. Via Upper Zulu 17 até Orago, após direto Maceió. Decolagem é da 28, mantém a proa de decolagem até 2500 pés, após curva à direita, saída Aron, transição Caju, o controle 119.8. Aguarde o código transponder. 350, Maceió, Upper Zulu 97, Orago, direto, cola 28, mantém a proa 2500, curva direita, não perfil Aron, Caju, controle 198 e aguardando o transponder, 9250. Reto, Gol 9250, chame para o pushback, acionamento. Tá lá? Salvador, chame a linha 213, na posição 03, posicionamento. Tá, 3, 4, 3, 2. Gol no 790, prossiga para o controle. Está presente pro de pós-mudas e informações. Gol no 790, livre de desvios, informe a pro e por quantas milhas? Pro 40 por 45 milhas. Gente, pro 40 por 45 milhas, autorizado desvios, aguarde para uma pós-mo após desvios. Aguarde pós-mo, gol no 790. Salvador, gol até 3745, passa 2500 na São Bruno. Tan 3745, contato radar na decolagem, suba via São Bruno, restrito a uma centena. Restrito a uma centena, da presente, autoriza a São 3745. Delta Charlie Juliette, sub mantém nível de voo 220. Manda. décima 1, Fernando 2, 3, décima 8. Ano 556, submantendo em Rosula 200, está presente voo Porto Seguro. Controle, voo 556, usando nível 140. Ano 556, submantenha nível de voo 200, dá presente voo e Porto Seguro. Chame Recife, agora, frequência 125, décima 1, alterno, 123, décima 8. 251, 238, obrigado. Ano 1790, após desvios, voo Romeu Fox 08. Após desvio, agora Romeu Fox 08, voo 790. Voo 790, cruza nível 160, chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Baixão 135, 2685, alterna 2545, voo 790. Voo 962, inicie redução de velocidade para 21220, nós desça e mantenha nível de voo 050. Mas não pode ter nenhuma aeronave categoria Charlie, Delta e Eco na Alfa taxiando. É o Notan que saiu hoje na rede. Aí eu peço que o senhor dê uma lida também para ter um esclarecimento maior sobre o Notan. Não, entendi agora. É o cara da distância do ataque foi vazio. Exatamente, no 3895. É, dá presente, o senhor está autorizado o táxi via Juliette e mantém a posição antes daquilo. Juliette Alfa, reporte antes daquilo. Juliette Alfa, reporte antes daquilo, 3895. Pushback de estacionamento, voo 9250, no 10. Voo 9050, aguarde. Fico meio confuso aí. Então, está autorizado via Juliette Alfa, pode iniciar o táxi e reporto para você antes daquilo, correto? Perfeito, está 3895. Juliette Alfa e mantém a posição antes daquilo. Ok. Fala Salvador Azul 4463 com a informação chave e autorização filial. 4463, aguarde cópia. Aguarda. 64. Confirma o TA 3378? Confirma, TA 3378. Correto, descer para 1700 pés, que é a passagem do Sierra Victor 364. TA 3378, voe o Sierra Victor 363 para início do procedimento LS X-Ray da pista 28. Beleza, tinha autorizado o Sierra Victor 364. Gente, o senhor está com referências visuais com solo? Afirmativo. Com água, confirmou o TA 3378, tem referência com, com o mar? Afirmativo, tem referência com o mar. Gente, essa parou no 1700 pés, já pode estabilizar. Para estabilizar o TA 3378. Gente, mantém uma centena, 3745. Confirme o TA 3745. Gente, mantém restrito 100, TA 3745. Gente, o TAN 3745 mantém a restrição de uma centena devido a tráfego de aproximação pelo setor sudoeste de Salvador. Sim, mantendo 100, 3745. TAN 3436 complete redução de velocidade para 2209. Reduzão para 229. 343. Destino? TA 3378, informo que não poderá prosseguir na aproximação, tem condições de iniciar uma órbita sobre o TRV 364 ou de continuar a aproximação mantendo a proa? Qual que seria o motivo? O motivo de continuar a aproximação? A aeronave ultrapassou a área do ponto de espera. Eita, nós. Vai fazer um 360 pela direita no TRV 364. Gente. Autorizado, informo que tem um tráfego na Taxway Alpha devido a restrições aeroportuárias e não poderá pousar no momento. E siga em frente via Alpha no ponto de espera da 28, chame a torre 1895. Ponto de espera 1895. TAN 3436, esse mantém a nível de voo 100, programa de espera sua posição, ou PRIM. Aguarde previsão para a liberação da aproximação. Voo de voo 100, ápice no 30, mantendo a linha. Gente, TAN 3436. Poderia confirmar? confirmar o tráfego que está restringindo o 3745 a subir? 3745, livre da restrição de uma sentença, vai o nível 360. Afirmativo, subindo para 360, 3745. 3745, após desvio autorizado, foi de Montiva. Após desvio, Montiva. Montiva, 3745. Tem mais algum desvio à frente com curva pela direita? Com curva pela direita, negativo, 3745. Quente, mantém após desvio Montiva e suba da presente ao nível de voo 360. Ativo da presente Montiva subindo 360, 3745. Para 343, vem, informa que é o número 3 em aproximação para Salvador. Vai manter espera sobre o PIN, atrás do tráfego do Boeing 738, cruzando 080 em descida para 4 mil pés, iniciando órbita sobre o PIN. Cliente, 3436. Para 3436, mantém nível de voo 090. Voo 090, 3436. 3378, após o rebloqueio do Serra 2364, pode iniciar a aproximação? Então, 3378, a pista está liberada, da presente, tem condições de prosseguir na aproximação para ele e SXC? Afirmativo. Sim, se está autorizada a aproximação, repete estabilizado. Para estabilizar, 3378. Sim, está 3378, complete a aproximação e chame torre 118 decimal 95. 295, qual que era o tráfego que estava no taxiway Alpha? Devido ao notão sobre envergadura de aeronave categoria Charlie. 73378. Bono 962 abandona espera, com curva pela direita, vou ir na proa de inicialmente TPIP. Na proa de TPIP pela direita, vou 1962. Então, 3436 ao ingresso, ao bloquear o PRIM, efetue uma órbita, prossiga na descida para o nível de voo 080. Nível 090, após o PRIM, uma órbita, 3436. Então, 3436, autorizado, nível de voo 080. Nível 080, então, 3436. 3378, estabilizado, ILS X-Ray. Então, 3378, torre Salvador, 118, decimal 95. 295, 3378. Tem um ponto zero. Mantém. Posição 3 Lima, mantém a sua separação com o mesmo. Reporte antes daquilo. Reporte antes. 9250, autorizado o pushback acionamento, chame táxi. E depois acionamento, 9250. Via 3 para o procedimento LS X-Ray da pista 28, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. É, pode embaixar na Serra Vista. Mantenha TPIP após TPIP Serra Vista 363. Só 3436, desça e mantenha nível de voo 070. Voo 070, 0770. Ah, buscando o Oxané 6356. Acione identificação dessa via TPIP 1 para o nível de voo 120. Controle 119.8, aciona 0260, na ponte 1. Correto, 4463 da Azul, chama pronto para o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento. Guarde, é o segundo. Segundo, aciona o guarde. Táxi, voo 9250, POB 161, 1557, Aracaju. Pegou 9250, táxi via pátio principal. E ingresse no pátio 3, reporte antes daquilo. Ciente, táxi, pátio principal, pátio 3, antes daquilo, gol 9250. Posição de posição em quilo, acionar 6213. A gente mantém a posição 6213. Anota a posição. Tu, curve a esquerda, proa 075. Seu limite é a radial 1000 de Salvador. Mandando órbita pro 075, 3435. 0 até Ilno, Índia Lima, November, Oscar Tango, após direto Campina Grande, saída Aron. Após decolar a curva à esquerda, Aron, transição Zipar, o controle 19.8 e o transponder 5513. Reduzir para 230 e descer para 050.62. Você quer decolar da 28 ou da 17? Mike Vitor Alfa. 500, 2500 pés, curva à direita, saída Aron, transição Zipar. 3433. Oi. E aí, poderia agilizar o táxi na Alfa, por gentileza? Não, é confirmando, foi o 3895 que modulou. 3895, mantém a posição. Mantendo a posição. E o 3378 da ação, né? Escuta da torre. Sim. 3378, agiliza o táxi Alfa e Juliette, o portão é o 2. Alfa, Juliette, portão 02, 3378. Aí, como me ouvido, o táxi autorizado, chame na Papá para ingresso. Torre, eu tá 3895. Prossiga. Tá devido a informação aí, bem na proa da, bem na cabeceira, solicitando logo após a decolagem, curva esquerda, após 700 pés. Ok, eu vou coordenar com o controle, são 3895. Ok, positivo. Minutos, ok? Esquerda, proa 030, são 3435. Vai com o meu visto, mantém a posição, guarde para ingresso. Guarda para ingresso. 2733, mantém a posição. 3895, já é colagem autorizada, pista 28, vento 2, 10 graus, 109. Tá, 3895, iniciando a decolagem. Aguarde só mais um instantinho para o seu iniciar o táxi, ok? Previsão mais 2 minutos. Aguarde. Toca. Decente. Voo no 962 na escuta da torre. Tá, 3436. Duas, 3 milhas, sudeste de Salvador, reassuma a navegação na Procer Vita 364. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS FA da pista 28, reporte estabilizado. Prodo Serra Vida 364, descida para 2500, autorizado IBS e X-Ray da pista 28, reportar estabilizado. 3895. 3895, controle. 119.8. Controle da 3895. Tá 3895, com cascada de decolagem, suba via São Uno para o nível de voo 340. Será cancelada a restrição de uma centena na saída. 3895, qual seja a informação do controle? Poderia confirmar, plano 3895? Seu 3895 foi dado contato radar na decolagem, suba para o nível 340, via São Bruno, cancelada a restrição de uma centena na saída. Ok, gente, cancelada a restrição de uma centena. Pode tomar proa de São Buda presente? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 3195. Estão perdidos e aguardo transferência. É de aguardar transferência. Após uma centena, 2-1-0. Abandonou a cidade baixa, vai comprando a rota do abacaxi, Mike Vitoral. Gente, o Mike Vitoral. O controle está 3895? Prossiga, está 3895. Tem uma aeronave na nossa proa aqui, 15-18 milhas. Confie para o controle aí o que tem a 18 milhas. Uma aeronave descendo, está passando para o setor oeste. Gente, o tráfego não é conflito, o tráfego está 12 horas, 1,6 milhas, está mantendo a via, agora vai curvar para o nordeste, um Airbus 318 cruzando 1-1-0 em descida. Então 3895, confirme se tem algum desvio à esquerda. Negativo, à esquerda não. Gente, informa que o tráfego vai manter a sua esquerda lateralmente, não será conflito com o seu tráfego. Positivo, assim que puder, pro de morte, vai. Gente, será coordenado, então 3895. Guardado. Controle, gol 1962. Então 3436, informo que as condições do aeródromo são 400 pés de teto, 4 mil de visibilidade e reporte estabilizado. Ciente, então 3436, reporte estabilizado. Tem 4 mil pés de duração para o novo procedimento X-ray da pista 28. Curve à direita, proa norte. Seu limite é permanecer nessa proa por 9 milhas. Confirmado. O que é bastante aeródromo no momento? Informo 400 pés de teto, 4 mil de visibilidade sem chuva. Sem chuva? Mas foi já arremetendo de uma fase? Gente, a chuva está apenas na aproximação pela 28. Quais melhores informações vão no 962? O controle 3895 acabou de decolar, só para informar aí, chuva forte sobre o campo aqui. O 962 vai manter espera. Autorizado, espera no Serra Vita 366, bom no 962. Controle está 3895. Vamos para o 240 para evitar a formação. Tá 3895, livre de desvio. Tá 3436, informo que chove forte sobre o aeródromo. Confirme se está estabilizado? Só no curso do localizador. Nesse caso, vai, se a senhora autorizar, você doar pelo 364. Gente, o TAM 3436 vai prosseguir na aproximação. Eu acabei de informar, se a senhora autorizar, vai doar pelo 364. Confirma que a sua órbita sobre 364, melhora, esperando espera sobre o campo, está autorizado. Iniciando, então, órbita no externo, Serra Vita 364, o seu 3436. Oxané 6356, informa as condições do campo, 400 pés de teto, 4 mil de visibilidade, chuva forte sobre aeródromo. Informa que o tráfego que o precede está efetuando órbita sobre Serra Vita 364, confirma intenções. Ataque seu equilo. Mantém, as 250. Gente, gol no 962, autorizado os desvios, reporte iniciando órbita sobre Serra Vita 366. Gente, gol no 962, órbita a 10 milhas à frente do Serra Vita 366. Oxané 6356, desça e mantenha 4 mil pés e informe assim ao controle as intenções do piloto. Mais óbito no 363. Que reserva sobrevoa o Mike Vitoral? Gente, Mike Vitoral. Oxané 6356, autorizado óbito sobre Serra Vita 363, mantendo 4 mil pés. 4 mil, então 363, Oxané 6356. Oxané 6356, informa que o tráfego que o precede, um Airbus 319, efetuando óbito sobre Serra Vita 364, mantendo 2.500 pés. até 4000 e efetua a órbita no 363. Do 4463, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Chama táxi, 4463. Tem condições de, com curva pela esquerda, voar na Pro Serra Vita 361 e efetuar a órbita, desculpa, com curva pela direita, iniciar a órbita no Serra Vita 361? Sim, nós vamos prosseguindo pro 361 então, senhora. Se não tiver condição, a gente afasta uma Pro 510 milhas e efetua a espera próxima ao 361, tá aprovando o 361. Bechanel 6356, desse manter nível de voo 050, órbita sobre Serra Vita 362. 050, ok, no 363, é isso? 362, informe que é o número 3 na aproximação agora devido a tráfego que arremeteu de Salvador. Ok, então vai pro 362. Salvador, Oxané 6213, ponto de espera 22, pronto. Oxané 6213, mantenha o ponto de espera da Taxi Eagle. Mantenha o ponto, Oxané 6213. Mantendo o final já, está mantendo a BR-324 em degradação, vai informar no visual Gente, o Mike Vitoral, Mike Vitoral com a reporte a término do sobrevoo. Tan 3895, chame Recife na sequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251, 238, boa. Controle tá 3436. Prossiga. Solicita manter a Pro e fazer órbita no Serra Vita 363. Autorizado órbita sobre Serra Vita 363, TAM 3436. Serra Vita 363 e órbita, TAM 3436. 20 milhas do Salvador, está livre de alinhar e decolar? Negativo, autorizado alinhar e manter pista 28, Oxené 6213. Alinha e mantém 28, Oxené 6213. Ok, ciente, full 02733. Né, 6213, decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 0094. 28 a linha, decola, né, 6213. Salvador Azul 4463 para o táxi, 95 a bordo, 2 horas, Montes Claros. Ok, Azul 4463, autorizado táxi via pátio principal e pátio 3, reporte antes daquilo. Pátio principal, pátio 3, reparo o teste de braço naquilo, 4463. Voo 9250, táxi via Alfa, até o ponto de espera da 28, chame a torre 1895. Alfa, ponto de espera 28, 1895, 9250. Papapapá, Mike Romeu Vitor, mantenha a posição antes da táxi ao Equilo, aguardando instruções. Mantenha a táxi aguardando, a Azul 4463, continue o táxi via pátio 3. O senhor vai encontrar um Fennel, é um aeronave táxi daquilo, na cor branca. Ah, tá, você já tá visual com ele, o 4463. Gente. 9250, chama a torre da presente. Quando no ponto de espera, está autorizado chamar a torre o 9250 ou a critério. Gente, obrigado, bom dia. Boa viagem. 6213. Voo 1962, está voando Serra Vista 361 e entra norte no 361. Afirmativo, óbita com curva padrão, gol no 962. Vitor Alfa, confirma o visual Ferra, ainda atende? Frequência litoral, coordenação. Controle de Oceania 6213. Precisa. Possibilidade de voar Sambu da presente? Autorizado Sambu da presente, Oceania 6213, suba para o nível 360 sem restrição. 360 sem restrições, voando Sambu, Oceania 6213. Torre, boa, bom dia, gol 9250, quando espera 28. Gol 9250, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 2, 10 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 1014. 1014, livre decolagem, gol 9250. O Michael Romeu Vitor e Azul 4463. Só para informação, devido à chuva forte, aguarde só mais um instante, melhorias de condições, para vocês iniciarem o táxi, ok? Ok, 4463. A gente solicitou aqui um auxílio do meteorologista para avaliar a visibilidade da pista, aguardando a avaliação do mesmo. Ok, estamos na guarda. Muito grato.